de cada ODS. Eu vou tirar aqui a câmera para aproximar mais o microfone e aí vocês poderem ouvir ainda melhor, tá certo? Muito bem. O ODS-8 promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Três aspectos importantes, né? Um crescimento econômico sustentado, inclusivo, emprego pleno e produtivo para todos, independente de qualquer coisa. Então, o que é que seria um crescimento econômico sustentado? Um crescimento econômico que inclui as pessoas, inclusivo, que seja para todos, com concentração de renda. O que é que a gente vê em outros países da América Latina? O que é que a gente vê hoje no Brasil? O que é que a gente vê em várias partes do mundo, também nos países ricos? É uma concentração exorbitante. Se isso acontece em países com crescimento econômico grande, como nos Estados Unidos e alguns países da Europa, isso em países latino-americanos, especificamente o Brasil, a diferença é abissal, né? Uma quantidade pequeníssima da população tem acesso a muito, enquanto muitos têm acesso a pouco, né? Então, esse crescimento econômico, ele não é inclusivo, ele inclui as pessoas. Segundo, o que é que significa um trabalho decente? Hoje a gente vive no mundo, né? Estava até lendo um artigo, de uma uberização da nossa realidade. O que é que significa essa uberização? Então, você sabe dizer quantos carros a Uber possui? Respondo aí. Nenhum. É Nenhum. tudo da professora. A Uber não possui um automóvel de No nenhuma marca. entanto, cada percurso que a pessoa for fazer, ela recebe uma parte da corrida, né? Na verdade, é um aplicativo, né? Ou seja, a inteligência, né, de um algoritmo faz com que todas as corridas Uber faz, ela tem um percentual e ela sai exatamente onde está e assim por diante. Quanto o iFood? Nenhum. Né? Novamente, você tem a mesma perspectiva. É um aplicativo que possibilita você ter acesso a uma rede real de restaurantes e você recebe a sua carga real. Isso, do ponto de vista da nossa realidade, eu acredito que é facilmente detectado, né? Quer dizer, mas, ao mesmo tempo, você não tem um trabalho decente. A pessoa que faz o Uber, trabalha no aplicativo, ele não tem carteira assinada, ele não tem relação nenhuma com a Uber. Amanhã, se ele deixar de ser, tchau, adeus, acabou. Então, uma precarização muito grande, não é um trabalho decente, no sentido da decência, enquanto manifestação de apego, de apoio ao trabalhador e à trabalhadora. Não é, né? Então, a gente vive isso na nossa cidade. Então, o objetivo 8, primeiro, sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias nacionais, e, em particular, o crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno bruto nos países menos desenvolvidos. Então, também não dá para você achar que você vai resolver aos problemas como a saúde, como a educação, o acesso à cultura, etc., sem o crescimento econômico. O crescimento econômico é importante. Ora, ele não é o único, ele não é o fundamental, ele não é, do ponto de vista da sustentabilidade, não é a plataforma central, né? É tanto que em alguns países, iniciou-se lá no ter o produto interno da felicidade, né? Alguns elementos que fazem parte da consciência do corpo, alimentação saudável, do acesso à cultura, ou pelo simples fato de sorrir, por exemplo, que faz com que o Butão seja o país mais feliz do mundo, que tem o melhor do inferno da felicidade, né? Ou seja, existem outros parâmetros, né? A gente não pode analisar o crescimento econômico de ter acesso mais e mais riqueza. É que nesse período de pandemia a gente vê o próprio governo federal, os empresários extremamente preocupados com a economia, com a bolsa de valores, com a alta do dólar, né? E em alguns, por exemplo, a gente não percebe a preocupação com a vida em abundância, com a vida para todos. Né? Dois, atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e setores intensivos de mão de obra. Claro que a gente aqui não está defendendo, agora só vai existir se existir de negócio ou o agronegócio. Não, mas a gente também não pode abrir mão da modernização, da tecnologia e da inovação. Promover políticas públicas orientadas para o desenvolvimento que apoia as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, atividade, incentivar a formação crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio dos acessos a serviços financeiros. Inclusive, hoje, nós temos no mundo uma economia que a gente chama genericamente de economia criativa, muito centrada no setor de serviços, na cultura, na arte, no entretenimento, que movimenta bilhões de dólares no mundo todo. Por exemplo, o rock rende mais para os ingleses, que é a indústria armamentista. O axé, aqui nós temos um baiano, né, apesar de não concordar com essa nomenclatura axé, para a música gerada ou produzida na Bahia, né? Mas esse é outro assunto, mais voltado à antropologia, mas eu gostaria de dizer que o axé rende mais para a Bahia que o cacau, né? Então existem hoje outras manifestações e outras formas de economia, dentre elas a economia criativa, que movimenta milhões no mundo, né? Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor. Esse problema do trabalho do jovem, do trabalho da mulher, do trabalho dos negros, eu acho que faltou aí, ainda uma disparidade muito grande, né, na nossa economia, né? Fazer o mesmo trabalho, executando as mesmas funções, mas ganhando percentualmente bem menos. Até 2020, reduz substancialmente a proporção de jovens, emprego, educação, formação. Vocês estão vendo aí já o hiato, do ponto de vista do factível. Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças, soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. A gente não tem aqui no Brasil, infelizmente, né, a questão das crianças soldadas, mas em muitos países do Oriente Médio, da África, principalmente rebeliões e alguns motins e algumas revoluções são utilizadas crianças, né, com armas pesadas e tal. Mas aqui no Brasil, o que a gente tem visto, principalmente nos últimos 2 anos, infelizmente, é o declínio de uma política contra o trabalho escravo, né? Com a diminuição, a tendência de diminuição desse trabalho escravo. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, inclusive os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes e pessoas em empregos precários. precária, desculpa. Aí, novamente, vem uma reflexão, né? Esse desmantelamento da Justiça do Trabalho, esse desmantelamento do Ministério do Trabalho, é também uma realidade que nós estamos vivendo muito forte. Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais. Eu fui secretário de turismo de Aracati, turismo e cultura, fui secretário de turismo, educação e cultura de Maraguape. Eu tenho experiência nessa área de turismo. O que é que a gente verifica? Que o turismo sustentável é muito diferente desse turismo predatório, desse turismo que valoriza mais a prostituição e, às vezes, a prostituição infantil. O turismo sustentável, ele é baseado, primeiro, numa conservação e numa preservação da natureza. Não adianta você querer levar o turista para ver um ambiente poluído. Então, aí entra o papel fundamental da educação ambiental para garantir esse turismo sustentável, né? A garantia desse turismo sustentável passa pela mudança de hábitos, pela mudança de uma política pública que leve em consideração esse turismo sustentável. E aí eu coloco tanto a questão da arte e da cultura como a questão da educação ambiental. Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão serviços bancários e seguros financeiros para todos, aumentar o apoio à ajuda do comércio, à área de Fortrade, para os países em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, inclusive por meio do quadro integrado reforçado para assistência técnica relacionada com o comércio para os países menos desenvolvidos. E até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e para o Pacto Mundial do Emprego da Organização Internacional do Trabalho. Eu tinha comentado ainda, apesar de ter dito que ia comentar, o trabalho dos jovens, né? Quer dizer, existe do jovem experiência, quando ele ainda não teve nem o primeiro emprego, então existem algumas questões que a gente se preocupa. Muito bem. É se construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusive sustentável e fomentar novamente a questão da inclusão, novamente a questão da inovação, né? Desenvolver estruturas de qualidade confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça para o desenvolvimento econômico e o bem humano, com foco no acesso equitativo e preços acessíveis para todos. Uma das questões da educação ambiental, eu diria da gestão ambiental, mas tem muito a ver com a educação ambiental também, é que, por exemplo, todo o processo de industrialização e de comercialização no Brasil abriu mão, por exemplo, da rede ferroviária. Então, você tem a necessidade de trazer produtos que são consumidos no interior do Ceará, por exemplo, para a merenda escolar e são produzidos, no Paraná, ou São Paulo, ou Minas Gerais, e trazidos por caminhão. Quer dizer, o custo ambiental, as emissões de gases de efeito estufa, a violência e o disparate do ponto de vista ambiental do lugar de consumo e do lugar de produção, né? É claro que um país como o Brasil, que tem mais de 8.511.965 quilômetros quadrados, um país continental, se a gente levar toda a Europa, vai ter 9 milhões de quilômetros quadrados, se contar com a parte gelada, é um país que tem muitos desafios. Agora, você não pode abrir mão nem do transporte hidroviário e nem do transporte ferroviário. Isso não é só uma questão de barateamento, isso também é uma questão ambiental. Aumentar o acesso de pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados, ou seja, a socialização e a democratização do acesso aos recursos, principalmente os financeiros. Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada e uso de recursos, a maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos, com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades. Eu fui secretário de Meio Ambiente de Maracanaú, um município que tem mais de 62% das indústrias do estado, não é? E aí eu percebi que boa parte das indústrias que estão lá, né, não reusam água, por exemplo. Quer dizer, só para você ter uma noção, dos 184 municípios do estado do Ceará, 62,8% dessas indústrias estão só no município, que é Maracanaú, que tem menos de 200 quilômetros quadrados, né? Então, vejam a disparidade da distribuição da riqueza no estado. Fortaleza não tem indústria, Fortaleza é uma capital de serviço, uma metrópole de serviço. Praticamente não tem indústria. A indústria toda se concentra nos três distritos industriais de Maracanaú. Então, mas só para você ter uma ideia, 14,9% da água bruta gerada pela COGER, não é a água tratada da CAGES. A CAGES é uma cliente da COGER. É só você ter uma ideia, de todo o estado, 14,8%, 9%, desculpa, da água bruta consumida no Ceará é consumida só pelas indústrias de Maracanaú. Então, e como é que você tem um aporte de água tão grande e não tem um reuso, né, uma reutilização? Fazer o desenvolvimento de infraestrutura sustentável, já falei, apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais dos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas, a diversificação industrial e a agregação de valor às commodities, aumentar significativamente o acesso à tecnologia de informação e comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos até 2020. Então, se você tem uma exclusão econômica, uma exclusão cultural, uma exclusão social, uma exclusão racial, você também tem uma exclusão em relação às tecnologias de informação e comunicação. Boa parte da nossa população, mesmo tendo acesso ao celular, não significa necessariamente que tenha acesso à internet, né? Agora mesmo, os cursos, para retornar, né, as nossas aulas do Instituto Federal do Ceará, a gente tem percebido que muitos estudantes só possuem o celular e com a internet muito ruim, né? Então isso impossibilita a participação tranquila do aluno nessas aulas chamado online, né? ODS 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, quer dizer, não é só a desigualdade intra, ou seja, dentro dos países, mas uma desigualdade também entre os países, que é muito grande, né? Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional. Então, esse é um desafio de um país como o Brasil e de países mundo fora, né? Quer dizer, fazer com que esses 40% que estão abaixo da linha da pobreza tenham acesso, pelo menos, ao mínimo para uma sobrevivência digna, né? Promover a inclusão econômica e política de todos, independente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra, né? Acredito que a questão de gênero aqui não é só em relação às mulheres, mas também em relação aos homossexuais, aos transexuais e a todas as denominações, independente do sexo, né? Ou da opção, né? Garantir a igualdade de oportunidade e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias, da promoção de legislação, política e ações adequadas a este período. É necessário que a gente, ao falar igualdade, não significa dizer que nós vamos, de uma hora para outra, acabar com toda a desigualdade, mas significa dizer que nós temos políticas afirmativas que visam, antes de tudo, a médio e longo prazo, a curto também, encarar e enfrentar esse problema da desigualdade, né? Adotar políticas, especialmente fiscal e salarial, de proteção social e alcançar progressivamente uma maior igualdade, implementar o princípio do tratamento especial diferenciado para países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, em conformidade com os acordos da Organização Mundial do Comércio, quer dizer, tratar igual o diferente, né? Quer dizer, não dá para você tratar igual quem é diferente. Não dá para você dizer ou criticar simplesmente o sistema de cotas, porque todo mundo é igual, todo mundo pode. A gente sabe que não é. A gente sabe que o menino negro, pobre das favelas e dos rincões brasileiros, não tem as mesmas oportunidades, não tem as mesmas condições do menino rico, branco, das cidades grandes. Não tem. Isso é um fato. Então, a discriminação positiva ou a afirmativa é no sentido de tentar enfrentar esses problemas de distorção, né? E é muito séria. ODS 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Até 2030, garantir o acesso de todos, a habitação segura, adequada e o preço acessível aos serviços básicos e urbanizar as favelas. O meu ambiente, o meu M é o ambiente mais próximo, é o meu corpo. E o meu ambiente mais próximo, fora o meu corpo, é a minha casa, né? Às vezes a gente vê educadores ambientais muito preocupados com as mudanças climáticas, muito preocupados com as questões ambientais globais e não limpa o quintal da casa, né? Quer dizer, nós precisamos ter uma noção do ambiente que nós vivemos na casa, no bairro, na cidade, na nossa região, para também termos essa perspectiva global. Até 2030, proporcionar o acesso de transportes seguros, acessíveis, sustentáveis, a preço acessível para todos, melhor segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças e pessoas com deficiência e idosos. Eu quero fazer uma referência aqui à população idosa do Brasil, que nos últimos 20 anos tem crescido, e nos próximos 20 anos nós teremos aí mais de 50% da população acima de 70 anos. Né? Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes, e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto global, os desastres relacionados com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui eles nem tinham sabido ainda dos graves problemas ambientais que nós tivemos, como Brumadinho, como Mariana, né? Então, você tem populações de estados, de cidades inteiras, que hoje perderam quaisquer dimensões de sobrevivência, que sobrevivia do turismo sustentável, sobrevivia da pesca, e hoje está inviabilizada. E para coroar esse processo, ainda vem a pandemia, né? Quer dizer, imagina isso aí. O ODS 12, assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis. Essa parte eu acho muito importante, porque se existe uma problemática seríssima que a educação ambiental tem que enfrentar de uma forma muito séria, é a questão do consumismo. E o câncer que acabou virando o consumismo, né? Quer dizer, o planeta já não tem mais a capacidade de se retroalimentar, né? Nós vivemos num planeta hoje que não possui condições de atender aos padrões de consumo que nós, vamos dizer assim, impomos, né? Então, você não tem só um par de sapato ou dois, você precisa ter 30, você não tem só quatro roupas, você precisa ter um guarda-roupa inteiro, você não precisa ter só quatro pares de sapatos, você tem que ter uma casa toda com par de sapatos, se for possível, e você tem que acompanhar a tecnologia, e você tem que muitas vezes não levar em consideração a alimentação saudável e por aí vai. Quer dizer, esses padrões de consumo, eles são incompatíveis com a natureza, são incompatíveis com a sustentabilidade. Tem até uma pesquisa muito interessante, que se todos nós consumirmos o tanto de leite que consome um holandês da classe média, não tem vaca para todo mundo, né? Se todo mundo consumir o tanto de carne que consome um norte-americano da classe média, não tem carne para todo mundo. Então, a gente não precisa passar fome, a gente não precisa mudar os hábitos de uma forma drástica. A gente precisa ter uma noção, uma educação voltada para um planeta que é finito e para condições que sejam mínimas de sobrevivência para todos, e não só para o grupo. Né? ODS 13. Tomar medidas. Pois não. Você falou, né, na desigualdade, que não tem como o planeta mais suportar, né, a vida, o que a gente pede. E eu me lembro que eu pesquisando sobre a pegada ecológica, aí vi o termo biocapacidade. Aí a biocapacidade, basicamente, é a capacidade da Terra suportar a gente, de suportar o quanto de nossas consequências. E, tipo, a biocapacidade global era de 1,7. Enquanto que a pegada ecológica, o tanto que a gente retirava, era de 2,7. 2,7, 2,8. Ou seja, precisávamos de dois planetas e meio, né, para atender as nossas necessidades. É bem interessante, viu, César? E a gente percebe também que essa questão do consumismo, ela é uma questão também até de ordem psicológica, né? Quer dizer, eu vou para o shopping para eu ver se para relaxar, né? Eu preciso fazer compras para eu relaxar. É tanto que hoje, na Idade Média, eram os grandes prédios, né? O Deus, teocentrismo, né, na Idade Média, era marcante, os grandes prédios eram as igrejas. Hoje, as nossas igrejas são os shoppings e o nosso Deus é o dinheiro do consumo. Entra como se você estivesse entrando no mundo encantado de Nárnia, né? Lá não tem relógio para você ver o horário, você não vê o sol, é como se você estivesse num mundo onde o seu único objetivo é consumo. Né? Então essa é uma questão muito séria, né? Só para vocês terem uma ideia. Só uma observação. Pois... hoje em dia, o shopping, pelo ao meu ver, né? Eu acredito que esteja nas estatísticas também. Ele está sendo trocado por esse shopping virtual, né? O e-commerce. Então hoje em dia as pessoas, até por preguiça ou comodidade, e por baratismo também, preferem comprar pela internet, circular nesses shoppings virtuais. Então, acredito que hoje bem menos as pessoas... Ainda vão, né? Muitos, mas bem menos. Por exemplo, os boletos não me deixam ir ao shopping. Então... É uma boa colocação. No e-commerce, né? Porque os preços são bem mais em conta. Tem a comodidade da logística que vem deixar... Então, se encaixa naquela questão que o senhor falou justamente do iFood, da Uber, etc. Inclusive saiu agora uma pesquisa dizendo que a propaganda, o comércio e-commerce e a propaganda já supera toda a propaganda impressa nos Estados Unidos. Então, não resta a menor dúvida que o e-commerce é uma realidade que não dá para você voltar atrás. Eu coloco o shopping, seja ele virtual, seja ele físico, mais do ponto de vista simbólico, né? Então, você não compra necessariamente aquilo que você necessita, você compra aquilo que está na moda ou aquilo que que é criado pelo marketing como necessidade, né? Então, eu até ontem falei, e hoje vou colocar no Classroom um documentário sobre a obsolescência programada. O que é a obsolescência? É a capacidade que as indústrias têm de fazer um produto e torná-lo inviável ou inservível para que você compre outros e cada vez outros e cada vez outros. Né? Ou seja, mas isso não foi feito de uma forma qualquer, isso foi feito de uma forma programada. Então, antes você criava um produto para, até os anos 50, você criava um produto para que você pudesse trocar por outro. Hoje você cria uma necessidade de trocar. Então, não existe mais o consertador de relógio, você compra outro relógio. Você não vai consertar uma televisão, você compra outra televisão. Você não vai consertar um celular, você compra outro celular. Você não vai consertar uma impressora, você compra outra impressora. Então, é a noção, é muito mais sério do que o shopping, ou se é virtual ou não. É a noção de que o que é velho não serve, do que o que é bom é o novo, do que é bom é o que precisa ser trocado. Isso está, pessoal, até nas nossas relações. Né? Nas nossas relações, antes você namorava, paquerava, noivava, né, casava. Hoje você não tem nenhum tipo de relação, você pode ficar, esse ficar é bem amplo, pode até chegar às vias de fato, mas não significa nenhum tipo de interação. Né? Existe até um sociólogo que fala da realidade líquida. Né? Essa realidade, ela se esvai. Ela é uma realidade que ela não encontra dimensão fática, né? Prática. Né? ODS 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para desenvolvimento sustentável. Hoje, os nossos oceanos e mares estão se transformando na latrina mundial. Né? Nós temos hoje ilhas de lixo perambulando pelo mundo, navios perambulando pelo mundo, com lixo atômico, sem ter onde ficar. Então, essa questão da conservação dos oceanos, dos mares, e eu chamei de novos hídricos, ela é muito importante. Inclusive, nós vamos ter uma só sobre educação ambiental e recursos hídricos. Recursos hídricos, nós vamos discutir pormenorizadamente como é que funciona o sistema de gestão de recursos hídricos no Ceará. Estava até pensando, não sei se a gente vai ter calendário para isso, eu estava até pensando em chamar o presidente da COGÉ, o Dr. João Lúcio, para uma conversa conosco. Se nós tivermos um horário aí, eu estava pensando em conversar com ele. ODS 15, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Inclusive, pessoal, e tem lá no Classroom um material fabuloso só sobre desertificação. Uma pesquisa feita pela FUNSEMI, inclusive com uma grande técnica chamada Margarete, que trabalha até hoje lá, com o apoio do Banco Mundial, uma pesquisa que diz que o Ceará tem quase 100% de território em ADS, ou seja, áreas e processos de desertificação. Né? Desse percentual, 23% estão no processo mais avançado de desertificação. Dentre eles, a região dos Iamuns, o próprio município de Jaguaribe, aquela região também do Médio Jaguaribe. Ou seja, nós vivemos dentro de um estado com um processo grande e suscetível, eles usam esse termo tecnicamente, a desertificação, quer dizer, de sairmos de um território semiárido para um território árido. Isso é o caos, né? Isso é muito difícil. ODS 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Quer dizer, a questão da paz, ela é também um dos fundantes da educação ambiental. A paz não só de espírito, a paz não só individual, não só do indivíduo, do sujeito, mas a paz mundial, a paz das nossas relações, a busca da paz. Né? Isso passa pelo processo de desarmamento, não o que está defendendo aí alguns governos latino-americanos, isso passa pelo processo de cooperação internacional, isso passa pela desburocratização, pelo fim da tortura, da violência, principalmente de jovens negros nas regiões pobres do Brasil. E, finalmente, o ODS 17, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós vivemos uma realidade local, né, que não pode de maneira nenhuma ser desligada da realidade global, assim como nós não podemos desligar a questão global da questão local. Não há respostas globais para questões locais, assim como não há respostas locais para questões globais. Nós não vamos enfrentar a questão das mudanças climáticas só com políticas locais, mas também não podemos enfrentar as questões ambientais globais sem levar em consideração o aspecto local. Então, a educação ambiental, ela é, antes de tudo, eu gosto sempre de usar esse termo, ele é o olho no microscópio, de ver qual é a lagoa que está próximo da minha casa, a arborização que tem no meu bairro, na minha rua, e a questão do buraco da camada de ozônio. Ou seja, um olho no microscópio e um olho no telescópio. Finalizado aí o ODS 17, pessoal, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. O Robson Júnior diz... Tratar igual ou diferente é intensificar a desigualdade. Realmente, Robson, e a gente vê muito isso, né? Quer dizer, não dá para eu dizer que meu estudante que tem deficiência física, ele tem que ser tratado igual quem não tem, ele tem que ser tratado diferente, né? Então, não pode ser só uma ação da educação específica, mas tem que passar também por um processo público. O Robson também diz a tendência que no futuro é que a agricultura seja mais cara e a inclusive você pode até questionar o secretário amanhã, que ele tem uma experiência nessa área. Seria uma boa, você tem muita experiência nesse lado de assessoria rural, então aproveita amanhã o secretário de desenvolvimento agrário e questiona, fala, e vamos fazer um grande debate. Muito bem, pessoal, agora fico à disposição para questionamentos e vou falar já da terceira atividade, tá bom? Professor, vou colocar duas observações, né, sobre... Alguém quer falar? Eu. Sim. Eu ia falar. Pode falar. Eu estava observando a conversa do Thiago e com o professor sobre o e-commerce e tem um nome atualmente, se chama Quarta Revolução Industrial, praticamente. É só internet, nada mais é físico, agora é só no toque do celular, praticamente. Eu já vi sobre o 4.0, né? Professor e os demais alunos, eu havia visto, né, que eu estou acompanhando muito publicidades. O chefe, ele falou sobre dois aspectos em relação ao Brasil. O primeiro é sobre o aumento da violência contra as mulheres. Agora, na pandemia, sobre aí, inclusive, o professor colocou um aspecto muito importante, que, sei lá, esses machistas, eles estão mais em casa, obviamente, de bancar a base. E então ele fez essa observação, eu fiquei muito... E também que nós definitivamente voltando ao mapa da pobreza, né, o mapa da fome. Isso é muito triste, eu fiquei sem dormir ontem à noite por ter visto. E é uma questão da gente se doar, né, dormir com a barriga cheia, sabendo que há pessoas, sei lá, morrendo de fome. É triste, né, todos nós, acompanharmos as publicações da ONU. Diariamente eles estão postando sobre, e o Brasil está, infelizmente, em estado de calamidade. Nova. Certo. Deixa eu só aqui ler aqui um pouco. O Robson disse, pensava que a quarta revolução era as biotecnologias. Interessante, o mundo está mais digitalizado. Também tem a ver com as biotecnologias. Na verdade, o mundo que a gente está vivendo, a sociedade informacional, ela engloba a biotecnologia, a química fina, principalmente a tecnologização através dos aspectos informacionais. Né? É uma revolução impensável. Só para vocês terem uma ideia, daqui a 20 anos, 70% das coisas que vocês vão montar, então isso mexe com a própria velocidade também da mudança das coisas. Isso sem levar em consideração a inteligência artificial, né? Que é exatamente um momento... inclusive existe um termo que fala sobre isso, que é o momento em que a máquina vai superar o ser humano, né? É um momento em que, e hoje a gente fala de uma coisa que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, não, a gente já vive, a gente vai lá e pesquisa alguma coisa no Google e daqui a pouco você está recebendo visões sobre o produto social, quando você, por exemplo, o seu aplicativo, para ele identificar uns elementos da sua conta bancária, ou seja, são tantos que eu poderia verificar. E o filme chamado Hair, é um filme muito interessante, eu vi na Netflix, é um filme que fala do amor pelo sistema operacional, mas quem quiser ver, vale a pena, porque é bem interessante, fala um pouco. O Thiago Araújo, a Cíntia diz, essa não é uma realidade nova. Cíntia, novo e grande, nós não sabemos ainda ver, vamos dizer, tudo vai ser mais a mundo do ponto de vista dessa nova realidade. E o Thiago disse, sim, Cíntia, há muitos que não enxergam nesta realidade, estão com o governo. Professor, a Cíntia estava se referindo ao que eu estava falando sobre a ONU. Está falando em relação... Não, está certo. Inclusive, Thiago, a ONU tem um setor, inclusive eu posso até disponibilizar no Classroom, só voltado para a questão de gênero, e tem uma publicação muito interessante, que é uma publicação sobre a questão de gênero no mundo, na América Latina, bem legal mesmo, sabe? Se vocês, depois eu posso até também, eu vou aqui colocar o link do trailer do filme que eu falei, que tem gente aí que está querendo, né? Vou colocar aí para vocês depois poderem ver, né? Muito bem. A Leide falou, quem já viu esse filme? Acho que esse é o nome. Tá aí, eu coloquei aí no YouTube o trailer, vocês podem ver. Certa vez chegou um rapaz fazendo propaganda no UFC de um livro de aliado, de aliado a um aplicativo que fazia consultas médicas online. Deixa eu ver. Cíntia, explica melhor, eu não entendi. Corrigindo, um livro aliado a um aplicativo que fazia consultas médicas. Ah, entendi. É uma realidade muito, muito complexa, né? Por exemplo, hoje, as operações à distância, né? Quer dizer, você pode ter um médico lá no Japão fazendo uma cirurgia através de monitoramento de vídeo aqui no Ceará. Então, você tem aí uma mudança. O próprio mapeamento genético, ele só é possível exatamente pela pela mudança dos parâmetros informacionais, né, pela capacidade de processamento. Se você pega, por exemplo, a inteligência artificial, sem falar, por exemplo, na computação quântica, né, que é uma outra realidade também, que nos próximos 20 anos nós vamos ter, de uma computação que não trabalha mais no binário, né, zero ou um, né, mas trabalha nas possibilidades múltiplas da dimensão da física e da física quântica e da mecânica quântica. Ou seja, são realidades de um mundo novo que vocês vão ter toda a oportunidade de ver, pelo menos, o nascedouro dele. Né? Muito bem. A realidade, de fato, não é nova. Em pleno governo popular, a gente teve um grande programa de apoio dos agricultores, chamado Brasil Sem Mais, um governo anterior, né? E com relação ao programa. Agora, não sei se sobre a tecnologia que o professor se referia. Eu também fiquei nessa dúvida, mas a questão de gênero na questão. Mais algum questionamento, pessoal? Eu achei super interessante a Cintia falar sobre, porque esses dias eu estava conversando com a banco e ela está... Ah, ok, Cintia. Consultas médicas online. Pode ter certeza. E a realidade cada vez mais presente. Agora, como educadores ambientais, educadores sociais que somos, que a gente já... que isso vai estar disponível no SUS, né? Na mesma velocidade que os dados. É certo que a gente vive essa ebulição do ponto de vista das grandes tecnologias, biotecnologia, da química fina, da computação quântica. No Brasil, algumas questões anteriores a gente tem que enfrentar e dar uma resposta. Mais algum questionamento, pessoal? Outro filme também muito interessante que eu também gostei muito, também vi na Netflix, é uma série brasileira chamada Coisa Mais Linda. Não sei se vocês já viram. É uma série muito interessante, faz um questionamento muito interessante, não só em relação à questão feminina, à questão da mulher, mas em relação ao racismo, à exclusão social, muito legal. A Cintia diz uma evolução, mas você se consultar sem sair de casa. Muito bem. Eu vejo a facilidade da internet, da comunicação online, se transforma em algo frio e pessoal. Eu diria o Graziello, que essa é uma realidade dos nossos tempos, né? As relações, elas ficam cada vez mais distantes, né? Cada vez mais impessoais, né? A tecnologia, com toda a sua bonança, aumenta esse fosso, né? Esse fosso. E o pior, que a pandemia, ela veio no momento em que o mundo teve que fazer um isolamento ainda maior, né? E não vamos pensar que após pandemia isso vai mudar de uma hora para outra, porque ainda vão restar ainda muitos casos, o medo vai acontecer. Então, esse distanciamento, esse medo, essa necessidade do tecnológico, da relação que não é pessoal, que não é fática, ela, infelizmente, vai estar nas nossas realidades, né? A Cintia diz, eu achei muito interessante, se fosse caso grave, ele orientava a procurar um médico específico. Tem razão, a Cintia. A Zaismar, eu trabalhei na Imates com o programa Brasil Sem Miséria. Legal, Zaismar, você depois podia até falar um pouco disso também. Já assisti, muito boa. Fernanda, já assistiu A Coisa Mais Linda, né, Fernanda? Muito legal, né? Aborda várias temáticas, tem razão, Fernando. Eu gostei muito, interpretações muito boas, E aquele pano de fundo, né? O Brasil dos anos 50, Bossa Nova, muito legal. Mais algum questionamento, pessoal? Deixa eu falar aqui sobre. Professor, eu quero ir para Jaguari para ser aluno do senhor, pelo amor de Deus. Obrigado. Olha, eu passei a atividade 3, pessoal. Ela será sobre. Vamos falar um pouco sobre os ODS, importância dos ODS como um todo, e vou escrever uma lauda, 25 minutos. Quem quiser escrever um pouco mais, pode. Escolher um ODS e vamos se aprofundar, tá bom? Então, fique à vontade, escolha dos 17 e trabalho com o tá certo? Até porque nós temos um trabalho para entregar, né? Infelizmente, 6 alunos vão entregar a atividade. Amanhã nós temos atividade 2. Até onde eu tinha visto, deixa eu ver aqui como é que está. Sanando. Atividade 2, a pegada ecológica, foi. Trabalhos. Voltar aqui. Atividade 2. Se empregaram, né? O Tiago Araújo, a Fernanda Cunha, a Cláudia Nascimento e o Djavan. Esses são os alunos que já entregaram. E 21 ainda não entregaram, né? Então, vamos. Professor, sobre, desculpa interromper, mas Foi. o senhor falou 17, né, as ODSs, e escolher um tema. Ou a gente já pode escolher o tema e já fala logo sobre ele. Tem que fazer uma prévia sobre todos eles, Seria correlações, etc. interessante fazer uma introdução dos ODS como um todo, sabe? Como eles surgem, o que são. Em cima disso aí, você escolhe um. É interessante fazer esse preâmbulo, sabe? Esse preâmbulo ele pode ser um fichamento rápido sobre os ODS. Agora, essa segunda parte, eu quero que vocês escrevam. Pode pesquisar, mas vocês escrevam mesmo sobre o ODS que você escolheu. Tá bom? Professor, os ODS, ele tem uma relação com a Carta da Terra, né? Muito. Parece ser quase a mesma coisa. Muito. Talvez a diferença seria o lapso, né? A Carta da Terra de 1992 e os ODS 2015, né? Então aí nós vemos aí um. Primeiro, algumas questões continuam as mesmas. Né? A desigualdade é muito grande, então algumas questões continuam as mesmas. Mas a gente consegue perceber algumas grandes diferenças. Mas há muita similitude, há muita semelhança entre um e outro, sim. São dois documentos que tratam da questão da sustentabilidade no âmbito global e local, certo? Pronto? Vamos encerrar? Agora vamos fazer a foto todo mundo, né? Deixa eu ver aqui. Agora eu aprendi. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui todo mundo. Como é que eu boto todo mundo aqui, hein? Ah, tem um jeito de colocar aqui. Peraí. Professor, é só ajeitar a apresentação. Tela cheia. Pronto, tá aqui todo mundo aqui. Deixa eu ver, tem dois, quatro, cinco. Vamos ligar as câmeras aí pra gente ver. Eu tô vendo o Cleiton Lino, valeu, Cleiton. Tô vendo a Milena, passa aí o Thiago. Deixa eu ver aqui. O Thiago, liguei, Thiago, tá câmera aí, se der. Alê aí. Isso ainda não. Eu Esse peguei. problema. Não. Não, não.